Quanto a nós, é mais uma semana que chega ao fim. Emissão de sexta-feira, a mais curta para o Som da Frente. Uma 13 FM Estéreo de Rádio Comercial. As boas noites. Spaceman 3. Let me down gently. Na emissão verdadeira da semana para o Som da Frente, Spaceman 3 do álbum Playing with Fire, uma das escolhas da minha, Mr. Grey, o novo Miracle Legion, e praticamente já a recordação, e a Rise Dance, Diesel, Park West. But a memory of losing, and a brow that ensued in so much. Mending, you E é afinal do que vai ficar esta hora única do Som da Frente de hoje, emissão de sexta-feira em soltas. E pronto, sabemos que praticamente ninguém gostou deles ao vivo. Difícil seria ter gostado. A banda aqui ficou entretanto em estúdio. Faltava conhecer uma boa parte de Never Another Sunset. The Rose of Avalanche. Thank you. Rose of Avalanches, Never Know the Sunset, título tema do álbum novo do grupo. Soltas da emissão de sexta-feira, a curta, a prolongarem-se. Pelos Christine Dad. Um dos três ou quatro shirts habituais e Abraction para Saxon Drives and Jesus Christ, Christian Death. Soltas, som da frente, uma, duas FM estéreo de rádio comercial. Djalo Biafra. Paul Jorgensen. Lord. ventos soltas, previa-se tempo muito calmo com aquela abertura do Let Me Down Gently para o Spaceman 3. Vamos mais ou menos a meio com os Lard, The Power of Love. A decorrer desde ontem, quinta-feira 27, com a atuação apenas dos Censurados, mais duas sessões, é um risco para o Bar Oceano, mas é o primeiro festival hardcore em Lisboa, Avenida 24 de Julho, 46A, a Santos. Telefone para informações 662565, 662565, sexta-feira 28, Mada Velho, Rotten, Estado do Coma, sessão final, sábado 29, NIM, Mantron e Cianeto. Por aqui, Mudhoney. FM Mistério da Rádio Comercial. Som da frente, reencontro de velhos amigos. E é o caso mesmo. Para hoje, sexta-feira, em Lisboa, no Coliseu, e sábado, no Porto, Pavilhão das Andas. No mínimo, duas casas cheias para ver como é que os Pogues se portam. Yeah. automaticamente votado pelos ouvintes mais colaboradores da Lista Rebelde desde dezembro de 1988. Nunca na altura conseguimos deitar mão a uma cópia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Single primeiro retirado para promoção à escala grande para o primeiro álbum dos Pogues. Quarto, no caso, para uma major, a WEA. Good luck. 12 minutos para o termo da nossa única hora hoje, som da frente até ao estádio da Comercial ao longo da semana, 1-3, mais um mini lote soltas, onde roubou Andy Perry, o regresso do Zizzo Rose, Waiting for the Red Bull, e Pierce Turner, The Sky and the Ground. Breathing deep and yawing, I've been there, but never that far, gasping to come round. After going through so much to get what it takes, broken arms in casts and cuts on legs and arms, slobbering over a cup of tea. Refuge for as long as allowed, with a breakfast special crowd. But these are the respectable ones, they don't steal or rob. They hold it together in some miraculous way, juggling the juice in the children's allowance, the water and the wine, the cross and the crucifix, the sky and the ground, the water and the wine, the cross and the crucifix, the sky and the ground. It's all they've come to know, they were born with it inside them, 8 miles above the ground. And though they sit within our walls, you can see that they never could belong to the hard-ass tactics of the strong. We assume that there's some kind of option, but I don't know. Their faces withdraw out in the street, perhaps, no matter what they did. These are the soft hearts, softer than us at our softest, juggling the laws and the light hearts, riding closer to the sky.